A Melina eu conheci fazendo um circuito SESC de artes no interior de São Paulo, há muitos anos atrás. Eu estava com a Companhia de Mistérios e Novidades e ela estava na banda do Felipe Cordeiro. Então a gente viajou bastante junto e era aquela farra nos ônibus, cantando pra caramba, e ela sempre puxava uns cocos, uns bois. Depois o Manuel Cordeiro entrou também na brincadeira, então a gente enveredou pelos choros e serestas. Então foi uma época bem de muita festa, assim, e muita música. Então a gente seguiu, amiga, dali em diante. A Loreta eu conheci. Foi um dia que ela foi assistir o trabalho da Mariá Portugal. E aí ela chamou, ela já tinha chamado a Mariá para produzir o disco dela. A Mariá tinha comentado que ela estava querendo me chamar e que ela tinha achado legal o trabalho. E aí, quando eu vi, eu achei a proposta incrível, que são esse, só o fato de serem três vozes e um sopro, né? Para ser o primeiro projeto de uma cantora, compositora, eu já achei genial. Na verdade, tinha um soprista antes e aí ele precisava ser substituído, mas o trabalho ainda estava sendo moldado, então eu entrei nesse meio do caminho, assim. E aí a gente está junto desde então. Foi uma amizade mais recente. O Felipe, nossa, vou ter que puxar pela mente, eu não lembro exatamente quando eu conheci o Felipe. Mas certamente comecei a conviver mais com ele ao longo desse ano que eu tô morando aqui em São Paulo. E a gente já se esbarrou muito nas festas da Lívia Matos, ele já veio aqui em casa algumas vezes também. A gente já fez alguns trabalhos juntos. Provavelmente a gente se conheceu melhor tocando no show do Cacá Machado, que foi onde a gente ensaiou mais, tocou mais. Depois eu também substituí ele em alguns projetos, enfim, a gente está se esbarrando por aí no, nessa vida de instrumentista em São Paulo. E o Bruno conheci no dia em que ele nasceu, há 33 anos atrás. E nunca mais nos separamos desde então. Foram muitas aventuras pela vida fora, muitas parcerias, muitos aprendizados. É aquele irmão que quebra vários galhos, super versátil, entende de computador, faz edição de música, de vídeo, de tudo. Então a gente já se apoiou muito em várias situações e já fizemos várias parcerias. Normalmente ele que me chama para as coisas, que ele faz música eletrônica, e agora eu estou começando a chamar ele para outro lado também, para fazer um som junto com os instrumentistas, enfim, projetos musicais variados. E está dando super certo.